andrecedesmoral.com.br. Paredão pediu, é isso? Solo impregnante daquele jeito, ordinário, que não sai da cabeça. Pra bater no paredão! Tomar água as coisas, né, não, Jorge? Pra dar hidratada. Senão não vai. É você mesma, é você mesma. Eu tô com mandado de prisão e agora você tá presa, ué. É você mesma. Ó, é você mesma. Eu tô com mandado de prisão, você tá presa. Tu tá é presa. Ó, algema ela. Oi, algema ela. Algema ela. Ah. Oi, que ela joga, joga. Ela joga o rabo pro espelho. Oi, ela joga o rabo, joga. Tem que respeitar o groove de azuado, é groove de ladrão, groove de ladrão, vai. Oi, joga esse rabo, esse rabo, esse rabo, joga esse rabo. É o groove de azuado, respeito menor. Joga esse rabo, joga esse rabo, esse rabo, esse rabo. Joga esse rabo, joga. Olha o swing. Bota a mão pra trás, algema essa danada. Algema, oi, algema essa danada. Tu tá presa, tem que. Você só tem direito de balançar. Oi, de balançar. Vai, vai, vai, vai. Oi, de balançar. Oi, de balançar. De balançar. Alô, Thiago, alô, Thiago, eu quero o soninho, eu quero o soninho. Minha japa, ô, oh. Minha natia, ela faz o trenzinho atrás da outra, as coisas, vou fazer uma agonia aqui, vá. Thiago Lambert R inventando. Vamos inventar. Bota a mão pra trás, algema essa danada. Algema, tem que algemar essas coisas, ó. Algema essa, firma, firma, Gilmar, vai. Tu tá presa, tem que. Oi, de balançar. Vai, vai, vai, vai, vai. De balançar. Como essas coisas? Oi, de balançar. De balançar. Alô, Brian. Rastafari não fica parado, né? É você mesma? Tá olhando, tá olhando? Tô com mandado de prisão. Agora tu tá é presa. É você mesma? É você mesma? Eu tô com mandado de prisão e agora tu tá é presa. Algema ela, porra. Algema, algema, algema. Vá, vá, vá. André Cedeiros. O moral de Ibi. Olha essas coisas. Oi. Ela joga, joga, oi, joga, joga, joga, joga. Vai, vai, vai, vai. Quebra. Oi, joga esse rabo no fundo, não, olha. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Oi. Esse rabo, esse rabo, esse rabo. Que ela joga o rabo pro pivete da favela. Que ela joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga,